andrecedesmoral.com.br. Tá estourada, já estourou, com Jaque Cheio. Mais um hit da minha autoria. Jaque Cheio, chegue, chegue, chegue, chegue, chegue, chegue, chegue. Mais uma minha, papai. Estoura aí, quer que eu cede? Eu tô bebendo ao som, curtindo o Jaque Cheio do povão. E nós aqui em Dores bebe é na boca do litrão. Que é isso, bebê? Eu tô bebendo ao som, curtindo o Jaque Cheio do povão. E nós aqui em Dores bebe é na boca do litrão. E pode chegar, se não aguenta beber, é melhor ficar quietinho, aê. E pode chegar, se não aguenta beber, é melhor ficar quietinho, aê. Eu tô bebendo ao som, curtindo já que é cheio do povão. Já que é cheio, cheio. Nós aqui em Dores bebe é na boca do litrão. Pode chegar, se não aguenta beber, é melhor ficar quietinho, aê. E pode chegar, se não aguenta beber, é melhor ficar quietinho, aê. Pode chegar, pode chegar, e pode chegar. Vem com Jaque Cheio. Pode chegar, pode chegar, e pode chegar. Vem com Jaque Cheio. Estoura aí, meu parceiro, quer que é o CD? O Moral de Dores, redemarcelinho.com. Não presta CDs, o Moral de Bicoara, Bahia. Estoura o Jaque Cheio. Tô bebendo ao som, curtindo Jaque Cheio do povão. E nós aqui em Dores, bebe é na boca do litrão. E tô bebendo ao som, curtindo Jaque Cheio do povão. E nós aqui em Dores, bebe é na boca do litrão. E pode chegar, se não aguenta beber, é melhor ficar quietinho, aê. E pode chegar, se não aguenta beber, é melhor ficar quietinho, aê. Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Vem com Jaque Cheio. Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Vem com Jaque Cheio. Olha o solinho mais descarado de todos em toda a região. Jaque Cheio. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.